Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Eu falei forró. Seu ciúme tirou. E toda hora me ligando, vigiando, me sacando. Desencante acabou. Eu quero a minha liberdade, ter de volta as amizades. Tudo que seu ciúme tirou. O alagoano estourado. É que saudade além de um piseiro, de tomar cachaça, de rolar amizade. E um som de bala quando eu ligo o paredão. Bota a mão no chão, eu quero ver as meninas na frente do paredão. Ai que saudade de um piseiro, de tomar cachaça. Quando eu ligo o paredão, bota a mão no chão, eu quero ver as meninas na frente do paredão. Bora! É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade. É quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade. É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade. Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade. Eu te cansando, você tá no de novo, eu te cansando. Você tá no de novo, eu fico cansando. Bora, Mugico Cavaco! Você tá no de novo, eu fico cansando. Você tá no de novo, isso aí. Spot.net, as melhores cotas do Brasil. Pressão, bebê. Vai. Cancela, eu juntei com a galera e fui pra vaquejada. Ouviram bater da cancela pra ver se cancela a saudade atrasada. Até que tava tudo bem, mas foi só eu vi meu bem. Depois dessa cena recaí de novo. Eu vi ela beijando o outro, joguei areia no olho pra disfarçar o meu choro. Sofri que chorei em inglês. Oh, baby, my baby, you forget your name. Sofri que chorei em inglês. Vai, vai, e a pãozinha? Mas seu sonho eu vi meu bem. Depois dessa cena recaí de novo. Eu vi ela beijando o outro, joguei areia no olho pra disfarçar o meu choro. Baby, my baby, I ain't going to say. Sofri que chorei. Mas eu apertou, se mexeu, rola no beat, rasga no paredão. Essa minha galera de Fortaleza vai cantar bem alto assim comigo, quero ouvir, hein? Por que você me fez a cabeça e deixou livre para amar? Pessoa, só por causa de você, meu amor, meu amor, amor, amor, somente meu. Isso é Simone Mendes. Foi difícil pra te convencer. Pensei em cair nos seus braços e depois sofrer, com medo de entregar de vez meu coração. Mas você me ensinou que o amor tira a solidão. Foi fruto do que você me fez. Mas você me ensinou que o amor tira a solidão. Foi fruto do que você. Localização. você com raiva de mim. Sucesso. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto. Seu beijo, seu corpo, tu tem um toque que me deixa louco. Odeio, odeio, odeio. E olha onde eu tô de novo. Olha que sabe por que tu me tem. É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. É o Renanzinho. Sabe, chama na pegada do papai. É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. É o Renanzinho. Peppa Pilski, tá rolando tudo ao vivo, papai. Tem que respeitar. Chama, chama na pegada. Eu tentei te esquecer. Fale com sucesso. Eu até te quero longe, mas meu corpo quer perto. Seu beijo, seu corpo, tu tem um toque que me deixa louco. Odeio, odeio, odeio. E olha onde eu tô de novo. Olha que sabe por que tu me tem. É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. É o Renanzinho, bebê. Sabe por que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném. É porque tu senta com carinha de neném. É o Renanzinho. Hoje é FCD e Aguinho CD. Você não vai entender nada. História que é sucesso, papai. Vai, Renanzinho impressão, bebê. Contato para show 83 siga teu caminho, pare com esse jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que eu não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. Eu dizia te amo, você dizia eu quero. Você sintoniza ZYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. De manhã, à tarde ou à noite, na oração, no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação, durante a semana ou no fim de semana. Em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe, divulgar aqui é acertar na escolha. Rádio, resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. Boa tarde, ouvinte, continue ligado, ouvindo a sua rádio. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Continue ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir não é recomendado para menores de 14 anos. Começa agora! Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! Consagrado pelo público e crítica como o pior programa do rádio brasileiro. Bodega do Maguila! Na apresentação de Ian José Silva. Ian José Silva. Alô, galera que me escuta, sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. E atenção, chegou novembro, Roberto Carlos começou a descongelar, o tempo passando mais depressa, modo fim de ano ativado. Mas enquanto a gente ainda não monta a árvore de Natal, seguimos com você aqui na melhor rádio, na melhor web TV do Brasil, zizizizil, e de fora também. A você que me escuta pela primeira vez, a você que me ouve de outros carnavais, meu nome é Anjos da Silva, mas pode me chamar de Maguila. E vamos às atrações de hoje. Hoje tem mais uma etapa emocionante do Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Será se o grande Elber Nantes vai seguir vivo na parada? Aguardemos então ainda hoje. Hoje vamos falar também por que você não consegue tirar uma selfie no celular que fique igual a sua imagem no espelho. Tem uma boa causa para isso, nós vamos explicar também ainda hoje. E claro, não pode faltar o melhor da música, os pedidos do povo e o seu também. Sua mensagem que chega via Bodega Zap pra gente. Mr. Abraham, qual é nosso número pro povo? DDD 89 99992-7022. Obrigado, a locução, roteiro, seleção musical são meus e Anjos da Silva, com os trabalhos técnicos de Di Assis Ferreira, direto da Central, Verona de Comunicação em Teresina, Paiauai. E vamos agora a nossa mensagem do dia de hoje. A mensagem do dia com Ian José Silva. Uma moça que estava com dor de garganta e ouvido severa foi ao pronto-socorro ver se conseguia ao menos um atestado para entregar no trabalho. Chegando lá, encontrou uma fila que dobrava a esquina do prédio. Duas vezes. Sem ter o que fazer, ela marcou seu lugar e ficou esperando. A fila foi andando vagarosamente por umas 5 horas até ela conseguir a tão almejada senha. Entrando na sala de espera, ela notou que haviam muitos idosos sentados nas cadeiras. E a cada número que era chamado, a pessoa que tinha a senha comemorava efusivamente. Caramba, deve ser um milagre conseguir atendimento nesse posto, viu? Pensou a moça. O tempo passava e a dor só aumentava, mas ela seguiu esperando. Até que a senha dela finalmente foi chamada. Quando ela foi perguntar à recepcionista onde era o consultório, a moça disse: "Consultório? A senhora se confundiu, senhora. O posto de saúde fica ali na frente. Aqui é uma casa de bingo. Aliás, a senhora ganhou R$200. Aqui, ó, seu prêmio." O que aconteceu foi o seguinte: a fila do posto e a do bingo se cruzavam, e ela foi tão no automático que acabou seguindo pela fila para o lugar errado. Moral da história: maledeto seja o filho de uma boa mãe que inventou a burocracia no mundo. Essa é a minha mensagem, este é o meu recado aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, que já está no ar. Bodega do Maguila. Muito bem, começando a nossa bodega do Maguila, em definitivo, saudando toda a nossa audiência espalhada pelo Brasil e mais quatro países. E antes da gente ir de música, vamos saudar a nossa mais nova rádio parceira da Rede Bodega Sat, a pior rede de rádios do Brasil. Obrigado aí, pessoal, pela confiança, pela parceria. Alô, galera da cidade de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, que está nos acompanhando aí pela Cidade FM. Obrigado aí a toda a equipe da Rádio Cidade, pessoal de Cabo, de todas as cidades de Pernambuco que acompanha o nosso programa, e você de qualquer ponto do país também. Não seja um ouvinte silencioso, nosso zap está aqui à sua inteira disposição para você mandar mensagem, esculhambar o locutor, fazer o que você quiser. O nosso zap é este aqui: DDD 89 99992 7022. Exatamente, DDD 89 99992 7022. Hoje nosso espaço para as músicas é um pouquinho menor, então nós já vamos começar atendendo os pedidos do povo, atendendo o pedido dele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. É, rapaz, nosso amigo Adilson, direto de São Paulo, fiel ouvinte do nosso programa, ouve a gente pela Rádio Máxima e pede música da Márcia Ferreira. Fale o que quiser, nós vamos tocar para abrir com chave de ouro a nossa bodega de hoje. Depois eu vou trazer O Filé do Brasil, banda bootleg da Calcinha Preta. Depois que o Daniel Dial saiu um tempo da Calcinha Preta, foi para essa banda, eles gravaram 2, 3 discos, depois a banda acabou. Mas eles cantam pra gente aquela música do latino, Me Leva, numa pegada mais de forró, bem interessante, vocês vão gostar. E fechando a sequência, Bartô Galeno, Olhos Que Não Posso Ver. 3 carimbadas, começando, e muito bem, a minha, sua, nossa bodega do Maguila de hoje. Então aumenta o volume, arrasta as cadeiras, você já sabe proceder, tira tudo pra não bater em nada, aumenta o som, pega a vassoura e vem curtir com a gente. Você joga já foi sucesso um dia, a Bodega do Maguila desenterra pra você. Oh, baby, me leva que eu te quero, me leva que o futuro nos espera. Você é tudo que eu sempre quis. Moça, eu não consigo mais lembrar a razão que fez me separar. Será o destino que quis assim? Só eu sei como é duro suportar a dor no peito. Banda moçada é só filé. Apaixonando a galera. Bodega do Maguila, só se fala em outra coisa. O seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, o seus olhos que eu não posso ver. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, teus olhos que eu não posso ver. Mas eu não esqueci ainda, serás sempre o meu amor. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, os olhos que eu não posso ver. Te encontro nos meus sonhos, e cada dia mais distante, os olhos que eu não posso ver. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. Bartô Galeno, Olhos que não posso ver. Antes eu toquei O Filé do Brasil, Me Leva, e abrindo a sequência, Márcia Ferreira, Fale o que quiser, pedido do Adilson lá de São Paulo. Muito bem, meus amigos, agora chegou a hora boa, a hora dos abraços, pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, mandaram um abraço aqui às mais de 250 rádios que transmitem a Bodega do Maguila no Brasil e em mais 4 países. Obrigadão aí, pessoal, sempre pela confiança, pela sintonia. Abraço aqui a galera de Natal, Rio Grande do Norte, da WRB, da Rádio Guatemi, Rádio Alvorada, pessoal também da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, não posso esquecer, né? Galera de Franco da Rocha, no estado de São Paulo, pessoal da Rádio Resgate Brasil, Planet Web Rádio, galera também de Santa Cruz da Conceição, em São Paulo, da Santa Cruz Web Rádio, Rádio Cidade Canção, Rádio Aracati, de Aracati, Ceará, pessoal também da Taperuaba FM, 98,7, lá de Taperuaba, Sobral, Ceará, Milhão. Galera da Regional FM também, alô Dedé, aquele abraço, Paulo Jefferson, toda a equipe aí da Regional FM, galera também de Poção, Pernambuco, alô Gilmar, Super G, Herculano, toda a equipe boa aí da Vale do Acaí FM, Cristino Castro, Piauí, pessoal da Campus FM, Fronteiras Piauí, alô Belichó, Neguido Abílio, Dona Rita, toda a turma boa aí que nos acompanha pela Fronteiras FM, meu patrão Tony Oliveira também, aquele abraço, Vertentes Pernambuco, galera da Maturi FM, 104,9, Zé Doca Maranhão, Penalva também, São Luís, galera da Praia FM, 106,3, galera também de Palotina, no estado do Paraná, Severiano Melo, Rio Grande do Norte, Mar Vermelho, Alagoas, Prata do Piauí, Coelho Neto, Maranhão, pessoal também de Brasil Novo, no estado do Pará, alô galera de Serrinha dos Pintos, Rio Grande do Norte, da VS FM, 104,9, abraço aí a toda a equipe da VS FM, agora de volta aí ao Radiosnet, muito bem. Galera também de Colatina, Espírito Santo, da Rádio Marcinho FM, Cariacica também, da Mochuara FM, Porto Franco, Maranhão, enfim, são várias rádios, não tem como a gente mencionar todo mundo. Vamos agora de mensagens que estão chegando pelo 899-992-7022. Nossa amiga Cícera, participando como ela faz toda semana, direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero ouvir a música de Diana, Foi Tudo Culpa do Amor. Grande pedido. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Sou eu, Maguila, a Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz de Camaragibe, Alagoas. Um ótimo final de semana para você. Deus abençoe o seu programa. Amém, minha querida. Vou atender seu pedido ainda hoje, porque no próximo bloco tem Quem Quer Ser um Endividado, tá bom? Temos mensagem aqui também da nossa ouvinte Márcia, lá direto de Pentecoste, Ceará. Ouve a gente pela nossa FM 98,7. Fala, Márcia. Oi, boa tarde, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Márcia de Pentecoste. Aê. Eu gostaria de ouvir a música hoje da Martinha Cilada. Ó. Oh. ofereço para todos os seus ouvintes ali de Ombreira, aqui de Pentecoste, também seus ouvintes ali de Paraipaba. E todos que estão na escuta e também para nossa amiga Tianieta. Um forte abraço para ela. Aquele abraço. Que Deus possa abençoar a sua vida e um ótimo fim de semana para todos os seus ouvintes e para você também, Magueira. Valeu! Vamos ouvir? Cilada com Martinha. Pode deixar, minha amiga. Vou atender seu pedido ainda hoje, tá? Porque no próximo bloco tem Quem Quer Ser o Endividado. Um duelo emocionante entre Elber Nantes, venceu dois programas da temporada 2024, tá em busca de vencer o terceiro, e o desafiante de hoje, Zeca Lima, direto lá da Grande Sorocaba, em São Paulo. Quem será? Quem será que vai ganhar o jogo de perguntas que premia a burrice de hoje? Isso você vai saber no próximo bloco. Ainda hoje tem muito mais música, tem muito mais variado, mais pedidos do povo, então nem saia de sintonia, é só dois minutinhos e já que eu tô de volta com você. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Olha a explosão das super ofertas. Compre tudo na Segunda do Papoco Zeni. Em clima de Black. Lavadora de roupas 11 quilos automática Electrolux por R$ 1.699 ou 12 de R$ 169,90. Refrigerador uma porta 342 litros Frost Free Evox Consul por R$ 2.599 ou 12 de R$ 259,90. Liquidificador com 4 velocidades mais pulsar por R$ 129 ou 5 de R$ 25,80 sem juros. É papoco de preço baixo. Compre na loja, no site ou app Zeni. O melhor está aqui. Aniversário da loja Solenicel chegou! Então venha comemorar conosco e concorrer a prêmios incríveis! Apenas fazendo suas compras na loja Solenicel! Você concorrerá a vários prêmios, que são eles! Pix de R$50 para você gastar como quiser! Um fone gamer Bluetooth de alta qualidade! E um celular Redmi novinho em folha para você se manter conectado com estilo! Para participar é fácil! Basta realizar qualquer compra em nossa loja Solenicel! Preencher o cupom e pronto! Você já estará concorrendo aos prêmios! O sorteio será realizado dia 30 de novembro na loja Solenicel! Aproveite nossas ofertas especiais de aniversário da loja Solenicel e aumente suas chances de ganhar! Venha comemorar conosco esse aniversário de 5 anos de excelência da loja Solenicel e aproveitar os descontos incríveis em smartphones, acessórios e muito mais na loja Solenicel! Nossa loja fica localizada na Avenida José Aquiles de Souza, no centro de Fronteiras, Piauí, em frente ao Banco do Brasil. Solenicel, celulares e acessórios pra você. Atenção, você que está concluindo ou já concluiu o nono ano, venha fazer o ensino médio no Instituto Federal do Piauí, em Pionono. Além de estudar as disciplinas do ensino médio, você ainda sai com a formação profissional em agropecuária. As inscrições para o teste são online e vão até o dia 4 de novembro. Para mais informações, ligue ou envie mensagem para 88 99604-4183. Atenção, atenção! Chegou a hora de renovar seu celular. Venha para a Conectcel, a sua loja de celulares, assistência técnica e acessórios de confiança. Promoções imperdíveis em smartphones de última geração. Assistência técnica rápida e eficiente para consertos de todos os modelos. Não perca mais tempo. Seu celular merece o melhor. Visite-nos hoje mesmo e confira as ofertas. Estamos localizados na Avenida 7 de Setembro, em frente ao João Coleta. Centro de Fronteiras, Piauí. Conectcel, a sua loja de celulares, assistência técnica e acessórios de confiança. Conectando você ao que há de melhor em tecnologia. Ligue agora, 89 994 22 1333. Conectcel, onde a sua conexão é nossa prioridade. Vem pra Conectcel. O programa do rádio está de volta. Bodega do Maguila. Começa agora, na Bodega do Maguila, o Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice, com o apresentador Ian José Silva. Olá, seja muito bem-vindo ao Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice. Mais um final de semana, mais uma semana junto com você, mais um duelo eletrizante que vem aí agora no seu rádio, na sua web TV. E já temos aqui dois participantes. Do meu lado esquerdo está ele, campeão da temporada 2022, já venceu dois duelos aqui na temporada 2024, tá firme rumo à vitória, tá firme rumo ao bicampeonato. Ele que é editor, produtor aí da Rede Bandeirantes, do programa Perrengue do Dia. Alô, Elber Nantes! Nantes, meu querido, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ian José. Olha só, a última foi páreo duro, a última edição, mas agora eu estou preparado, só que não, vamos ver no que vai dar. O preparo é zero, mas o entretenimento é 100%. E do meu lado direito está o desafiante de hoje, direto de Sorocaba, em São Paulo. Ele que é radialista, locutor esportivo da Rádio Metrô, nossa parceira, uma das primeiras rádios a abrirem as portas para a Bodega do Maguila. Estou falando com ele, Zeca Lima. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, Ian. Um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente também. É uma experiência diferente para mim, né? Porque eu não estou acostumado com esse tipo de formato, mas a gente vai aprendendo com o tempo. Se a gente errar, é coisa do jogo, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou meio desastrado de vez em quando, então a gente é sempre um compromisso com a gente, mas é sempre bom a gente aprender coisas novas e se divertir zoando com si próprio também. Então vai ser uma experiência muito divertida pra mim. Tá certo. E a intenção é essa, a gente se divertir acima de tudo. Pra você que tá ouvindo a gente pela primeira vez, funciona assim o Quem Quer Ser o Endividado. Nós temos duas etapas. Na primeira etapa, cada participante recebe R$15 e responde a 3 perguntas. Se o participante erra uma pergunta, R$5 dele vão para o oponente, para o adversário. Por isso que a gente chama de o jogo de perguntas que premia a burrice. E na segunda etapa, acontece o seguinte: a primeira pergunta que alguém errar assinala a eliminação e o adversário ganha todo o dinheiro e passa para a próxima etapa, onde vai disputar aí contra um novo oponente. Bora de cara ou coroa então? Quem escolhe cara? Eu vou de cara. Posso ir na coroa. Tá certo, o Enantes vai na Dona Iracema. Então, Zeca cara. Bom dia. Enantes coroa. Bora lá? Deu coroa! Olha aí, Enantes. Tá bem, viu? Tá bem, viu? As coroas me deram sorte. Bora agora pra sua primeira pergunta. Um ano-luz equivale a quantos quilômetros de distância? Um ano-luz equivale a quantos quilômetros de distância? Letra A, 300 mil. Letra B, 700 milhões. Letra C, 2 trilhões. Ou letra D, 9,5 trilhões? Olha, eu acho que é a letra D, 9,5 trilhões de quilômetros. Já cravou logo na letra D? Já fui logo na letra D, porque esse número não me é estranho. Olha lá, você vai mesmo na D? Olha, eu vou na D. Tá certo, Enantes foi de letra D, 9,5 trilhões. E a resposta está... Oi... Correta! De fato, um ano-luz equivale a 9 trilhões e meio de quilômetros. A gente diz 300 mil, olha, mas é a velocidade da luz. Mas a distância que a luz percorre em um ano, essa sim, é de 9,5 trilhões. Continua tudo igual. Enantes, R$15. Zeca Lima, R$15. Agora, meu amigo Zeca, sua primeira pergunta. Atenção! Vamos lá. Qual dessas marcas não fabrica cadeados? Qual dessas marcas brasileiras não fabrica cadeados? Letra A, Pado. Letra B, Papais. Letra C, Padang. Ou letra D, Stan. Esse não é um conteúdo patrocinado. Qual dessas marcas não fabrica cadeados? Resposta, Zeca Lima. Eu vou chutar na C, porque eu não sou uma pessoa de muito reparo em cadeado. Eu conheço uma marca outra como a Pado também. Só que de nascer eu nunca vou falar da minha vida. Então eu vou nascer com puro exclusivamente chute. Você vai chutar, vai marcar o pênalti na letra C. Sim. Muito bem, Zeca Lima escolheu a letra C, Padang. E a resposta está... Correta! Ah, tá sabendo, muito bem. O cara disse que veio preparado. No gol aí, ó. Chutou na sorte do chute. Tal qual a final da segunda divisão do Campeonato Piauiense de 2024. É uma maravilha. Continua tudo igual. Enantes, R$15. Zeca Lima, R$15. Atenção, Enantes. Sua próxima pergunta. Bora. A palavra confidence em inglês significa letra A, confinado, letra B, confiança, letra C, confederado ou letra D, confiscado? Letra B, confiança, hein? Letra B, confiança. Você tá confiante que a resposta é a letra B? Olha, eu tô confiante porque me lembrou uma casa de câmbio com esse nome. E eu acho que eles não iam colocar alguma outra coisa que não seja isso. Eu não sei, eu fui só por associação. Muito bem, Enantes escolheu a letra B, confiança. E a resposta está... correta! O extremo oposto do que foi o programa passado, onde todo mundo errou. Nossa. Hoje está todo mundo acertando. O duelo está pau a pau, tudo continua como antes no quartel de Enantes. R$15 pro Elber, R$15 pro Zeca. Agora, Zeca Lima, sua próxima pergunta. O ator que fazia o personagem Godinez do seriado Chaves era na vida real? Letra A, cunhado do Chaves. Letra B, irmão do Chaves. Letra C, primo do Chaves. Ou letra D, patrão do Chaves? Nossa, essa aí pegou de jeito porque eu conheço um pouquinho de Chaves. Então vou na letra B, irmão do Chaves. Irmão do Chaves. Exatamente. Muito bem, Zeca Lima tá achando que o Godinez é irmão do Chaves na vida real. E a resposta está... correta! Horácio Gomes Bolaños era irmão de Roberto Gomes Bolaños. O ator que fazia o Godinez era irmão do ator que fazia o Chaves. Muito bem. Aliás, um abraço aí ao grande Renan, né, do Vila do Chaves, que não sabe da nossa existência, mas eu acompanho o canal dele, muito fida, o pessoal lá do Fórum Chaves também. Depois de anos, conseguiram o reconhecimento aí, né? O SBT chamou eles lá pra falar do relançamento das séries na TV. Os bichinhos merecem, né? Merece demais. Continua tudo igual, Kim. 15 a 15, se, diga Nantes. Se tivesse a opção filho do Chaves, aí ia me ferrar as cabeças. Ah. Aí ia me ferrar. Se tivesse, claro, eu não tava nessa pele, mas se tivesse filho do Chaves, aí ia me ferrar. Ah, com certeza. Muito bem. Agora, Nantes, sua última pergunta dessa primeira rodada. Atenção. Bora, vamos ver. Em que ano estreou o programa de rádio estatal A Voz do Brasil? Letra A, 1922. Letra B, 1934. Letra C, 1941. Ou letra D, 1964? Caralho, agora essa você me pegou, mas eu acho que é 64. Tem certeza? Não, não, mas eu acho que não é tão velho assim. Eu acho que isso aí, A Voz do Brasil, surgiu na época dos coronéis. Então acho que é 64. Muito bem, Enantes escolheu a letra D, 1964. E a resposta está... errada! A resposta certa era a letra B, 1934. Começou como Programa Nacional, depois A Hora do Brasil, e aí é que virou A Voz do Brasil, né? Com um grande tema. É isso que eu tava pensando. É, rapaz. É porque eu lembro na época que tava sendo investido na época do Getúlio Vargas, tava tendo crescimento do rádio. Então agora tá na minha estética. Exatamente, inclusive um abraço aos nossos amigos de uma rádio lá do interior de São Paulo que fazem muito bem essas palavras. Voz do Brasil, entulho autoritário da ditadura de Vargas. Realmente, até hoje, muitas rádios sofrem para ter que passar esta jabuticaba em vez de uma programação que preste. Mas enfim, né? Tá na lei, tem que cumprir. É, Nantes, você agora tem que pagar R$5 ao Zeca Lima. Tome, Zeca, tome seus 5 suados. Isso aqui pra fazer caridade. É isso aí, R$20 para o Zeca Lima, R$10 para o Enantes. Atenção, Zeca, sua próxima e última pergunta dessa primeira etapa. Vamos lá. Complete o ditado. Seguro morreu de... letra A, infarto. Letra B, atraso. Letra C, atropelamento. Ou letra D, velho. Letra D, velho. Você vai na letra D, velho. Vou na letra D. Muito bem. Zeca Lima vai em cheio na letra D. E a resposta está... correta! Seguro morreu de velho. E o Zeca estava preparado Rapaz, sai vitorioso desta primeira etapa do Quem Quer Ser o Endividado de hoje, mas ainda temos a reviravolta. Segunda etapa, o primeiro que errar perde tudo. E o oponente passa para a próxima etapa, para o próximo programa. Eita, meu Deus. Qual? Preocupante. Qual, Enantes? Qual será o vencedor dessa edição? Vamos aguardar. Agora nós vamos dar um salto no tempo e no espaço. E daqui a pouco a gente está de volta com a segunda etapa do Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Muito bem, de volta ao Quem Quer Ser o Endividado, o jogo de perguntas que premia a burrice neste duelo mais do que disputado e pela primeira vez desde o início da temporada. Enantes, Elbernantes sai em desvantagem, está perdendo de 20 a 10 para o Zeca Lima, mas essa segunda etapa é o tudo ou nada. O primeiro que errar perde tudo e o oponente, o adversário, passa para a próxima etapa, então muita atenção nas perguntas, tá? Porque há algumas pegadinhas, fiquem bastante atentos. O Enantes começou a primeira etapa, agora é o Zeca Lima quem começa a segunda. Tá tudo certinho aí, Zeca? Você tá gostando? Tá bacana aqui, vamos começar logo, porque pessoa que tem ansiedade não aguenta esperar tanto. É verdade. O TDAH ataca, meu amigo, não tem quem segure. Atenção para a sua primeira pergunta. Qual é o coletivo de porcos? Letra A, suínos. Letra B, apresuntados. Letra C, vara. Ou letra D, chiqueiro? Qual é o coletivo de porcos? Resposta, Zeca Lima. Letra A, suínos. Letra A, suínos. Se tivesse a opção E, torcida do Palmeiras, aí tu marcava E, né? É, também poderia marcar E também. Mas você vai de suínos mesmo, né? Vou de suínos mesmo. Tá certo. Zeca Lima escolheu a letra A, suínos. E a resposta está... errada! A resposta certa era letra C, vara de porcos! Perdeu na primeira pergunta! Eu nunca tinha visto isso, é porque eu não tô acostumado com família. Olha a hipocrisia, eu moro em zona rural, não tô acostumado com animal, olha a hipocrisia. É coisa que a gente apanha, gente, velho. Ei, rapaz, perdeu tudo! Elber Nantes ganha R$30 e mais essa etapa do Quem Quer Ser o Endividado de hoje. Parabéns, meu querido. Já ganhei? Já! Eita, pensei que ainda ia ter mais pergunta. Olha, vem pro papai. A duração do programa é 15 minutos. Foi a solução que a gente achou, né? Pra fazer caber no tempo. Porque senão as afiliadas reclamam tudo. Já tem gente cortando a gente. Mas enfim, vamos falar com quem perdeu. Tá. Zeca Lima, meu querido. Você perdeu. Mas como é que foi a experiência? Você gostou? Dê aí seu jabá, faça aí seu jabá, suas redes sociais, pra quem quiser lhe conhecer mais e lhe seguir também. Ah, sim. É, foi uma experiência divertida, né? A gente tá aprendendo bastante coisa também, né? Aprendendo com o formato também, especificamente. Me diverti bastante também, nessa brincadeira também. Lembrando de coisas que a gente nem lembrava também, conseguir responder também. Foi uma experiência muito divertida, né? E apenas me apresentando também, além de fazer, tipo, os trabalhos da metrô também, se der tudo certo em breve, ou no máximo até o ano que vem, já vou estar com o programa também na programação da Rádio Animu, também nossa parceira também. Grande Rádio Animu. Quem quiser me conhecer também, trabalho... Exatamente. Defeito de situação, quiser conhecer minhas redes sociais, @zeca_olima, no Instagram, no Blue Sky também. Eu tinha um perfil na cabeça com o Ima, especificamente. E também tem um perfil profissional, que geralmente foca nas minhas relações esportivas e também em design gráfico também, que é o Zeca Mudes, que é o M-O... O DS, Zeca Mutz, e também meu perfil da minha negócio de. Meu perfil especificamente para design gráfico, que é o Lemonade Touch, né? Que é Lemonade, que é limonada em inglês, e Touch é de Touch. Toque de limonada por causa do meu sobrenome. Então, é o Lemonade Touch Design no Instagram também. Então, esses são os projetos que eu faço parte também. Um abraço pelo convite. Valeu pelo convite e pro Enantes também, que mandou muito bem ser respeito. Um abraço para todos. Tá certo, meu querido. Eu que agradeço a paciência, viu? Porque pela segunda vez quase que esse quadro não acontece. Deu problema de energia na cidade do Zeca devido às chuvas. Primeiro foi com o Enantes, agora é com outro participante. É mole? Os caras estão conspirando contra a Bodega do Maguila, estão conspirando contra o Quem Quer Ser o Endividado. Enantes, meu querido, você ganhou! Parabéns mais uma vez. O que você achou desta vitória de virada? Você estava perdendo na primeira pergunta, o Zeca errou e você papou todo o dinheiro. Mais uma edição emocionante, meu caro Ian José Silva.

melhor programa do rádio está de volta. O Mega do Marina. Estamos de volta aqui na nossa bodega do Maguila. Obrigadão sempre pela sua audiência, pela sua participação. E eu lembro a você que o nosso zap está à sua inteira disposição para você participar. O nosso zap é este aqui: DDD 89 99992 7022. Exatamente. Agora nós vamos de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. É, rapaz, manda um abraço aqui ao pessoal lá de Cabo Verde, da Rádio Atlântico, Ilha de São Nicolau, pessoal também de Torres Vedras, Portugal, da Rádio Nova Oeste, galera também de Bruxelas, na Bélgica, da Rádio Onda DAB e Ondas Curtas, Rádio Horizonte Sertanejo, lá de Boston, nos Estados Unidos, e o pessoal que nos segue também pelo Instagram, @bodegadomaguila, bodega com U de uva. Faz que nem nossos amigos aqui da Rádio Nova Onda Web, lá de Salvador, Bahia, Yuri Rafael de Oliveira, Leandro Santos, galera lá de Barra do Alcântara, Piauí, da Ativa FM, meu irmãozinho Bruno Jacob, José Éder, galera da Shockwave Radio, Rádio CNS, a campeã da palavra-chave premiada, a maior parte dos nossos ganhadores vai tudo prêmio pra lá. Que maravilha, pessoal da Rádio Estrelinha Estéreo de Boa Vista em Roraima, Jesus Penha 72, Samuel Lima, Eliana Brito, Reginaldo Silva, toda essa turma boa aí que nos segue pelo Instagram, @bodegadomaguila. Siga a gente também, porque quando você segue a gente, eu menciono seu nome aqui no ar. Muito bem. Pois é, pessoal, o povo tem me perguntado por que que eu ando tão mal da cara assim. O povo diz, Ian, tu anda todo mal cuidado, não faz a barba, tá com as olheiras enormes, caindo de sono. Tu não tem espelho em casa não, rapaz? Pra pelo menos dar um tapa no visual? Eu digo, não. Não, o lugar que eu moro não tem espelho nem no banheiro. Eu tenho que me virar com a câmera do celular pra fazer a barba e tudo. Agora, o problema é que minha imagem na câmera do celular, ela não fica tão legal. E parece que é o senso comum, né? Porque quase toda selfie que você tira com o celular faz o formato da sua cabeça ficar estranho. Não fica que nem no espelho. E é muito difícil realmente achar uma câmera de celular que faça a nossa cara ficar igual ao que a gente vê no nosso reflexo. Mas tem uma explicação. Deixa eu explicar aqui pra vocês. Momento ciência, momento telecurso. Trilha de telecurso, por favor. Pronto, obrigado. Porque assim, toda câmera, ela tem uma lente. E essa lente, dependendo da distância focal dela, a distância entre o vidro da lente e o sensor de captura vai pegar os objetos de maneira mais próxima ou mais distante. Por exemplo, a câmera frontal aqui do nosso celular, a câmera da selfie, ela tem uma abertura menor, ou seja, ela capta os objetos mais de perto e faz parecer nossa cara um negócio horrendo, um monstro horrível. Já a câmera traseira tem uma abertura maior, isso já é uma vantagem, melhora um pouco, mas é muito difícil ficar igual ao que a gente vê no espelho. A única solução, ao que parece, é pedir para alguém tirar nossa foto de longe, né, para pelo menos ver se melhora o nosso visual. E ainda torcer para que a pessoa que está segurando o celular não seja um ladrão e leve ele embora, né? Tem isso também. Mas se você não fica satisfeito com nenhuma foto, eu tenho a solução. Faz o seguinte, ó, contrata um pintor, pede para ele pintar um retrato seu, que nem aqueles que ficam nas paredes das casas antigas, e pendura na tua sala de casa, ora mais. Porque no fim das contas, o que vale é registrar o momento. Se você sai bem ou não na foto, é apenas um mero detalhe, né? Mas como tem gente vaidosa nesse mundo, pelo amor de Deus, né? Pra que vaidade, né? Vaidade, vaidade das vaidades, tudo vaidade. Se no fim das contas nós vamos acabar do mesmo jeitinho. Tem nadinha pra quê? Deixar cabelo bonito, barba cortada. Eu sou largado mesmo, digo logo, eu sou largado mesmo. Não tenho pra quem me arrumar, pra que eu vou me arrumar? Ah, sinceramente, é palhaçada. Mas enfim, vamos agora de música, vamos atender os pedidos do povo que chegaram pelo nosso WhatsApp, estamos devendo, e aqui o ouvinte não pede, ele manda, vou trazer Diana, foi tudo culpa do amor, pedido da Cícera de Alagoas, e depois Martinha, cilada, pedido da Márcia, lá de Pentecoste, Ceará, duas carimbadas, em mais uma sequência de ouro direto da vitrolinha do Maguila, e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Música.